No dia dos pais, ela queria mandar uma carta-bomba, espalhar fragmentos de ossos na casa toda. Um animal por instinto protege seu filhote, sozinho enfrenta os leões a matilha de coiote. É de manhã e o cartoon vai virar psicose. Basta a mãe sair pra trocar lençol gozado de hóspede. Tem quem fura o transvalor, corta a mão no executivo, vende na chuva biscoito de polvilho pelo filho. Faz bolha no pé, deixando seu currículo por um sorriso. Termina seus dias no presídio. Só que o tema não é bravura, é perversão, covardia, pedofilia, capisquiatria. Aponta como patologia. Sou mais o laudo carcerário 213 arrombado, que amanhece com o rodo atolado no rabo. No pescoço marcas de estrangulamento, cérebro ingênuo, depoimento não será aceito em julgamento. Não entende porque quem devia ser seu protetor te asfixia com cobertor, age como Jack Estripador. Não entende porque a mão que te deu uma madeira um dia tira sua calcinha, acaricia suas partes íntimas, abre as suas pernas, profana seu corpo. Talvez a infecte como a doença, a obrigue a fazer o aborto. Mais uma vez guarda segredo, com medo da ameaça. Se abrir a boca eu mato sua mãe quando ela chegar em casa. Pai, se eu pudesse eu te presenteava, com seu coração batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Pai, se eu pudesse eu te presenteava, com seu coração batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Hora da festa é quando a cadeia vira. Cusão que abusa de criança, come a própria tripa. Passa lápis, batom, pinta as unhas pra não morrer. Vira moça e casa de véu e buquê. O rádio no volume alto abafa os gritos. Impede a diz que denúncia dos vizinhos. Da maneira que a polícia estupra traveco prostituta, é capaz que ele chegasse com camisinha pra suruba. O ramo hoteleiro oferece no pacote de viagem virgem de nove como vantagem na hospedagem. O aliciador recruta crianças pra festa do político. Regada crack, sexo gravado em vídeo num clique. O mundo pornográfico no computador. Menina violentada ao vivo no seu monitor. Hoje ela tem 8 desde 5, martírio. Desistiu do coquetel, tarja preta pro suicídio. Decidiu contar pra mãe, quer seu pai morto ou preso. Quer sua saliva de bêbado no pau de algum detento. Piranha é mentira, soco arranhão na cara. Pega suas roupas, sua puta, e sai de casa. Vai bater na porta de quem tirou sua virgindade. O exemplar de maníaco do parque teve mais credibilidade. Sozinha na rua, agora só um milagre. Evita o curso natural, striptease na boate. Pai, se eu pudesse eu te presenteava, com seu coração batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Se eu pudesse eu te presenteava, com seu coração batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te interromper. Tio, tem uma moeda, qualquer coisa. Quer dinheiro, filhinha, entra no carro e tira a roupa. Pra quem cenava putima com pai biológico, um real pelo corpo, mó negócio. Perfume forte, maquiagem, saia justa. A estação da luz tem mais uma prostituta. Na cotação do cafetão, criança é mercadoria fina. 5 programas por dia, por cama e comida. No hotel ela entra sem documento facilmente. Transa sem preservativo a pedido do cliente. Se fosse virgem tinha sido traficada pra Bolívia. Pra boate que venceu um leilão a escravizar por toda a vida. Método anticoncepcional não conseguiu aprender. Só abrir as pernas e matar o feto com uma agulha de crochê. Fez 16 e é veterana, não tem mais vaga no prostíbulo. Soro positivo, mas de caráter limpo. Comparada a puta da Playboy, a puta do Big Brother, a puta que dança checo, a bunda saindo dos shorts. A puta que dá pro empresário em troca de desfile, depois paga de modelo no São Paulo Fashion Week. Perdão caralho mãe, não vou curar seu remorso. Te deixo fim do meu sistema imunológico. Se ela encontrasse o gênio da lâmpada só faria um pedido. Ver quem ceifou sua infância, enterrado vivo. Pai, se eu pudesse eu te presenteava, com seu coração batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Pai,